mais perfeito desse mundo. Vou vou garantir em questão de segundos. Perdeu, me avisa que existe mais, esse já é meu. Abriu a boca, eu acordei.